ficou sério. Quem sentia atração se deixou adormecer de tanto amor. Desvendou alguns mistérios envolvendo o coração, mas não pude evitar a própria dor. Revelei meus segredos, prometi pra mim mesmo um futuro pra nós dois. Lágrimas, chuva de arroz, solidão nunca mais. Apenas mais um tempo pra pensar. Eu não soube te amar. Magoei quem me fez feliz. Preciso ouvir você me perdoar. Ficou sério. Quem sentia atração se deixou adormecer de tanto amor. Desvendou alguns mistérios envolvendo o coração, mas não pude evitar a própria dor. Revelei meus segredos, prometi pra mim mesmo um futuro pra nós dois. Lágrimas, chuva de arroz, solidão nunca mais. Apenas mais um tempo pra pensar. Eu não soube te amar. Magoei quem me fez feliz. Preciso ouvir você me perdoar. Ouvi você me perdoar. Eu não soube te amar, mas eu vou te fazer feliz. Preciso ouvir.